cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Sem medo, a vida é um desencanto. Sem ti, os dias são todos iguais. Sem ti, é tão mais negro o meu canto. Hoje, sem ti, são mais profundos os meus ares. Tu partiste sem deixar mensagem. Não tiveste tempo de comunicar. Ficou tão triste a paisagem. Sinto um enorme vazio. Resta-me arranjar coragem para vencer o frio. Até ao fim. Sem ti, ninguém me transmite alegria. Ou sem ti, tu nunca estás longe de mim. Tu partiste sem deixar mensagem. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. Prévio ao mês de março, que é o mês de lançamento do disco que esta semana está aqui em destaque, Diz-me, Paulo Gonzo, ouvíamos Sem Ti, para preconizar que vinha aí um novo álbum. Desde então, estamos atentos ao que o Paulo Gonzo vai fazendo em relação a este álbum, que essencialmente tem um single maior, também maior precisamente, com a Raquel Tavares. Mas é um disco a descobrir, porque há muitos potenciais singles, há muito para descobrir este álbum, que deve ser ouvido de fio a pavio, até para descobrir aquilo que está por lá escondido. Esta é a nossa opinião. Ora bem, mas habituámos aqui, no Caso Fazem Caso Tocam, a ter connosco, normalmente, quem está ligado aos projetos. E aqui não podia deixar de ser o próprio Paulo Gonzo. Paulo, que uma vez mais se disponibilizou para estar aqui connosco, aqui na Boa Nova. E então, antes de mais, portanto, bem-vindo aqui à zona da Beira Serra. Obrigado. Muito obrigado. Paulo, este disco foi-nos pré-anunciado precisamente com este Sem Ti, que teve logo um airplay muito interessante e que as pessoas ficaram ávidas para perceber o que é que este diz-me traria de novo. Este hiato de 3 anos, em termos de gravação, fez com que de facto haja um conjunto de pessoas que estejam sempre à espera daquilo que o Paulo tem para trazer de novo. Bom, eu já fiquei muito lisonjeado e gratificado por isso. É muito generoso da parte das pessoas, porque eu também faço música e canto e existo por causa delas. Portanto, de qualquer forma, se sentiu essa necessidade. Esse caminho, não é? Porque, portanto, eu próprio também já estava ansioso para que isso saísse. Portanto, já lá vão quase 4 anos, parece que não, mas o tempo agora passa depressa para mim. ou mais depressa. Depois do disco de dedos. Portanto, este disco saiu nesse espaço. Muita coisa se passa e se passou e, portanto, digamos que quando o disco sai, digamos que foi o resultado, às vezes é o resultado do deixar repousar o café, não é? Como se costuma dizer, separar as borras e deixar sair aquilo que me vinha à cabeça e que me vinha à ideia. Portanto, tudo isto é um disco. É um disco com boas canções, bons textos. É um disco muito, muito musical, tem pormenores musicais muito bons e é um disco de viagem, eu acho que é um disco de mala, é um disco de companhia. E por aí que vamos. Ora, quando falávamos aqui a propósito de duetos, falávamos que era um disco que se há uma fase da carreira que era possível conseguir, portanto, é o fim de... Este disco sai de uma altura em que tem 40 anos, ou 4 décadas de música, de Paulo Gonzo. Podemos dizer, até pegando aqui na analogia que há pouco estava a fazer em relação à comida, que este disco foi um disco mais marinado. Enfim, deixamos estar tanto na fase da grelha e agora estamos já a depurar os sabores. É um disco mais marinado, é essa a expressão. Mais depois já sabes que... Eu considero que... Mas eu sinto isso mentalmente e fisicamente também, porque a música, o que eu acho que há de com o passar do tempo e dos anos e com a experiência que se sente isso, que é, eu não sei como é que é de explicar isso às pessoas, mas é imprimir o silêncio numa canção, quer dizer, é fazer com que as pessoas que ouçam sem te ouvirem quase, é uma coisa muito, muito minimalista, mas são inspirações, é não complicar, é deixar as pessoas entrarem pela música dentro, com espaço, com calma e se puder chegar ao coração das pessoas, tanto melhor, não é? É para isso que as músicas existem e que se fazem, acho eu, não é? Porque é uma coisa para partilhar, essa coisa. Eu faço um disco, pronto, logo após a saída dele, o disco já não me pertence mais, não é? É para a família. Porque este disco agora fora da comida é um misto, é digamos que quase um, como é que se diz, é um chimarrão de coisas. bom termo. É porque neste disco há algumas coisas até um pouco improváveis. Quer dizer, o que para mim não é, para as pessoas talvez, mas por exemplo, eu sou muito curioso e ouço muita coisa, mas com também este intérprete, este Diego Alcigala, que se juntou a mim, não é? Para mim é o maior, para mim isso é o rei do flamengo, não é? Para mim foi morra. Mas também canto tango, não é? Como se... Precisamente, era por aí que nós íamos. Associaram no blues, agora de repente veio-no aventurar-se no tango. Mas se tu vires bem a expressão aqui, se eu diz bem, o Garganta Cona Arena é aquele é blues ao mesmo tempo. Exato, exato. Já vem el día no amanece polaco goyeneche cantame un tango mau ya ven la noche se hace larga tu vida tiene calma canta siempre canta tu voz que ao tango emociona dizendo ponto e coma que nadie le cantó tua voz de duendes e fantasmas respiras con el alma de un viejo bandoneón canta garganta con arena tu voz tiene la pena que Malena no cantó canta que Juárez te condena lastimando esa pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estén muriendo no conocen tu dolor canta que trollo desde o céu debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantó tango insolente, hiciste que la gente le duela su dolor. Ah, cantor de un tango equilibrista, más que un cantor artista. Con visión de canto, ya ven, ya en mi buen aire, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. Y a ti. Que tanto me ensinaste o dia em que cantaste comigo esta canção canta, garganta com arena tu voz tiene la pena que Malena no cantou canta que Juárez te condena lastimando essa pena com su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conoces tu dolor canta que trolo desde o céu debaixo da almofada un verso te deixou ay canta que trolo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te deu. Isso significa também que a música hoje em dia está cada vez mais democrática, ou seja, é cada vez mais possível fazer a mistura de sonoridades sem que haja alguém a criticar. Os velhos do Restelo não apareçam a dizer que... Não, mas eu, sabes que eu sou imune a isso já desde há muitos anos. Ao princípio isso chateava-me um pouco, mas agora não. Aliás, caíram por terra várias afirmações de muita gente e coisas que se dizem gratuitamente. A música é só o meio, não pensem em nada, pensem no coração, fechem os olhos. Não deixem de comprar, de consumir isto só porque é aquilo ou não é aquilo. Não, a música é a música. A música é, eu tenho um privilégio enorme porque a música é o meu instrumento de trabalho. Portanto, é o que eu faço. E é uma... As pessoas não podem criticar de ânimo leve, pôr rótulos nisto ou naquilo. Uhum. um conceito emocional que pertence a todos. A música é talvez a forma de arte mais abrangente e menos seletiva que há. Quer dizer, a música consegue ligar credos, religiões, amores, amores, mal-estar, bem-estar. As pessoas têm que saber. Eu acho que o mundo sem música era uma tristeza. Eu morria toda, por exemplo, não é? Podia me faltar o pão, mas a música nunca, não é? Eu sei de um lugar feito para brincar, feito para descobrir. Ou ninguém pode lá entrar sem deixar para trás o receio de sentir. Claro, ouvir tudo e crescer. E são as regras do lugar. Só podemos jogar se for um de cada vez. Entra, traz tudo o que houver para trazer. Vou guardar-te no meu peito a bater. Aqui ou aqui, só há um modo de ser. Claro, ouvir tudo e crescer. Essa sua amplitude e abrangência em termos musicais, vai buscar ao outro lado do Atlântico um tema do JCast, O Amor Maior, e depois vai buscar uma voz ao fado, a Raquel Tavares. Ora, que noite bem dormida faz-te, enfim, pensar em conjugar todos estes aspectos para chegar a um tema tão interessante como é este Amor Maior? Eu mesmo que durmo mal, eu tenho que resolver isso logo no outro dia de manhã, não é? Tenho que tomar um café, não? Não, o Amor Maior foi por acaso até uma digamos, entre aspas, uma encomenda, parte da Globo, que privadamente para me pedir, para ver se eu propôs nesta coisa, que era fazer um arranjo do Amor de Maior. Eu fiz a música, parece que é minha, mas não é. Mas fiz o arranjo, pus a voz, não era suposto logo ao princípio a Raquel entrar, mas depois eles lembraram-se. Ou seja, interessante, essa música era suposto não entrar num disco, porque era uma ideia especificamente para dar título genérico à novela Amor de Maior. Exato. Tinha que sair na grelha de sistema. Agora bem, eu já estava em misturas do disco e tive até que pôr de fora mais um original ou dois que tinha para incluir essas duas versões, que é uma cor daquela e uma sozinho. Depois, eu tinha gostado imenso da minha parceria com a Ana Carolina no Canto Nós Dois, e sugeriram se eu não podia incluir uma, neste caso era a Raquel, que foi o nome que foi sugerido. Eu não conhecia, devo dizer que não conhecia a Raquel Tavares, e disse, pronto, olha, deem-me um tempo, deem-me um espaço, não é? Como diz, falamos depois, e que eu vou ouvir quem é a menina. E pronto, eu fui ouvir, e gostei, obviamente, é muito espontânea, tem uma voz, ela tem muito bem, é muito autêntica, é fadista de gema, não é? É muito impulsiva. Depois tive que, é claro que isto é uma música pop, portanto, eu estava a produzir isto, e portanto tive que produzir de modo que, sem ela perder a identidade, se conseguisse fazer este dueto comigo, isso faz bem. É um bocado um dueto, é uma coisa muito, muito curiosa, porque quando se canta em dueto, um não pode estar virado de costas com o outro, tem que se perceber um ao outro, tem que se intrusar na música, e resultou muito bem. A música foi acarinhada por todos logo na altura. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora, amor que desconheço. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora. Amor que eu desconheço. Maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Então seguirei meu coração até ao fim, para saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor. Mas estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, para saber se é amor. Se é amor. Quero um amor maior, um amor maior que eu, muito maior que eu. Maior que eu, um amor maior que eu. ainda a propósito do seu background dos blues, eu tinha aqui uma provocação para lhe trazer. A propósito do tema I've Got Dreams to Remember, que nós conhecemos muito de What is Reading, mas que vem aqui convidar aqui, enfim, os homens do Black Mamba ou Tatanka para cantar consigo e tocar consigo. Sim. Significa isto que o blues em Portugal já tem, eu não digo sucessores, porque estão aí os velhos, salvo seja, para dar e durar, mas está no bom caminho, que há novas vozes e novas bandas. Felizmente, eu tenho, olha, que não é por falta de empreendimento meu, nem de esforço, porque eu faço questão desde a Gondral, em todos os meus espetáculos, cantar blues. É essa a minha relação musical, é essa a minha formação e a minha escola, e felizmente. E o Pedro é uma joia de pessoa, que é o Tatanka, neste caso, para quem não conhece o nome, Pedro, para mim, portanto, o Tatanka é um miúdo com um rapaz com um talento enorme, muito espontâneo, e tem a escola de blues, e portanto, eu gosto de blues, finalmente não sou só eu, não é? Até que enfim, aparecem mais alguns culpados. E isto efetivamente tem muito a ver também com quem abre portas. Eu quando estou a fazer esta pergunta, tem muito a ver que às vezes a entrada de novas bandas e novos grupos é preciso que alguém já com algumas credenciais lhes abra as portas. Tem essa percepção e gosta de o fazer? Tenho a noção do trabalho e do empenho que eu tenho vindo a ter, porque a minha vida desde quase há 40 anos, não é? Portanto, eu comecei com uma banda de blues e continuo a tocar blues. E fui a Nova Iorque há 6 anos a gravar um disco só de blues. Precisamente. E R&B, portanto, com os coros da Whitney Houston, com o pianista de Joss Stone, com a guitarrista do Prince, com a Cindy e o Jack Daly, que por acaso o Jack faz a produção de comigo também. Aliás, é o único tema gravado em Nova Iorque neste disco, com o Jack Daly e a Cindy, que são a secção rítmica desde há 15 anos, do Lenny Kravitz, portanto, esse Live Request é um disco, e por acaso esse disco, I've Got Dreams, este tema, I've Got Dreams, eu na altura tinha proposto a Nova York que ele entrasse a gravar esse tema, e assim o Blackman disse ao Paulo, que tal de gravarmos antes o Try a Little Tenderness, que é um tema extraordinário, e é o último disco, e é a última canção desse disco, Live Request. Exato. Pronto. E portanto eu remeti o I've Got Dreams para uma outra oportunidade. Seis anos depois, que é agora, não é? Também é um acaso. Eu ia de Leia para um jantar com um amigo e vinha a ouvir a rádio para a 1 da manhã e vinha a passar Buddy Guy com John Mayer, que é uma versão também dessa canção. E eu disse, pronto, é agora. E hoje? As coisas têm o seu espaço e o seu tempo, não é? É aquele efeito, uma luz no meu caminho, não é? Provavelmente vinha ouvir a Boa Nova, porque passa cá também este tema. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night, in another man's arms, holding you tight. Nobody knows what I feel inside. Oh, lying girl, I want to hear him cry. I've got dreams, dreams to remember. Listen to God. I've got dreams. Rock dreams! Dreams to remember. I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey, I've got dreams, rough dreams, dreams to remember. to say I still love you anyway. I don't want you to ever leave. Yeah, you just satisfy me. Just a friend, but I saw you kiss him again and again and again. These eyes are mine, they don't fool me. Why did you hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, rough dreams. You heard Evelyn, girl. Don't let me suffer. Rough dreams. Don't let me suffer. Sad mama. Dreams. Rough dreams. Oh, dreams to remember, baby. I've got dreams. Quem pega neste disco e vem buscar aqui um livro e quem gosta de ler sobre as letras, enfim, acompanhar a audição do disco, chega a meio e tem aqui os suspeitos do costume. Tem aqui, da maneira que o Correio da Manhã tem sempre uma menina nos páginas centrais, eis que aparecem aqui os suspeitos com o Paulo Gonzo, nomeadamente o Rui Reininho e o próprio Jorge Palma. Enfim, este... Era para estar o Zé Pedro. Mas nesse dia ele não pôde comparecer. Muito bem, então falta aqui só o Zé Pedro. E a pergunta que vem tem a ver com a música Cucu Clã. Enfim, uma provocação que aparece aqui escrita pelo Rui Reininho. Sim, porque eu repesquei essa canção, porque sempre foi uma canção que por acaso tem um airplay ótimo. Bom, há músicas que eu já fiz e que nunca viram a luz do dia, não é? Uhum. Porque, como sabe, sai um single, está 3 meses a tocar, depois, passado muito tempo, entra outro e acabou o disco. O disco tem e depois há músicas que nem aparecem, não é? Portanto, que não têm airplay. Isso foi de um disco mal feito, creio eu, que eu gravei em Bruxelas. Eu estive quase 15 anos a gravar em Bruxelas. E nesse disco afetivo, essa música faz parte desse disco afetivo a quem eu pedi eu pedi o texto ao Reininho, e portanto essa música já tem uns anos, há bem mais 15 anos talvez, mas a música é muito engraçada e achei que era uma picadinha de maldade boa, não é? No disco, não é? Que a menina não é daqui. Lembro-me lá agora onde é que eu já vi. Foi ainda no reinado do outro presidente, o Tudorizido a sair da garra. Tantas línguas, e que entendo bem as minhas mímicas. Foi mesmo praticante de parapente. Ou acho que é por sermos de tribo diferente. Ah, sei que a menina nem é de casa. Outro companheiro, Jorge Palma, que aqui aparece. Ah, pois. Pois, é uma pessoa maravilhosa, é um irmão, não é? Já colaboramos e já nos conhecemos há muitos anos. E ele aceitou esta... E eu percebi que este também era uma responsabilidade enorme, portanto, e quis fazer a música, o texto para essa música e tudo que eu fiz, não é? Portanto, que foi a primeira música... A compor para este disco. Disse há pouco que às vezes há temas que nunca chegam a ver a luz do dia, que ficam-se pelo disco e não pelos singles, e às vezes as pessoas não chegam a conhecê-los. E quando é que percebe que um tema está no ponto para chegar a ser single, para ser mostrado e não ficar só no disco? Ou isso é um processo que de algum modo assim lhe é, enfim, à parte? Não, eu sou muito espontâneo nessas coisas. Eu faço uma coisa, sou-me bem. Há alguma coisa que me soa bem, primeiro vou desenvolvê-la, senão mando fora logo, não faço. Então, eu gosto de fazer, há pessoas que dizem que guardam, algumas coisas guardam-se, mas outras para se desenvolver mais tarde, mas não faço questão em remar contra a maré, uma coisa tem que ser muito espontânea. Se gravar uma ideia ou se fizer uma música hoje, e ouvir 6 meses depois para gravar, pode já não fazer sentido nenhum, nem sentido social, nem político, nem emocional, e depois o tempo encarrega-se, e pode não fazer sentido no tempo. O tempo realmente é uma coisa extraordinária, não é? Encarrega-se de pôr as coisas nos seus devidos lugares, em tudo, aliás, em tudo. Hey girl, I want you to know I'm gonna miss you so much if you go, baby. Hey girl, I tell you no lie, something deep inside of me's going to die. Bye, bye, if you say bye, so long, bye, if you say goodbye, bye. Hey girl, this can't be true. How am I supposed to act? exist without you. And hey girl, don't build me up. What's gonna happen to me when you're gone? How will I live? How can I go on? Sobre a construção dos temas, e eu queria pegar aqui num exemplo para que nos explique como é que as coisas surgem para o Paulo Gonzo. Vamos pegar aqui no tema Longe, que tem a letra do Acer Firmino, portanto, e que vem cantar aqui o Vossa em Si Consigo. Eu pergunto, como é que surge esta canção? Primeira letra, pedido ao... Não. Eu faço as músicas antes, sempre. E depois, isso foi muito curioso, porque essa... também surgiu numa viagem a ideia da participação. Eu tinha ido receber o ano passado a Boston um prémio de carreira, que é o Live Achievement Award, e no regresso a Lisboa vinha com o Vossa Sião no lado, no avião, e vinha-me a conversar há muito tempo, e só algumas horas até cá, e ele perguntou-me se me podia enviar algumas coisas que para eu ouvir e se gostasse e tal. Eu cheguei a Lisboa, disse que sim, e ainda estava numa fase de maquete, e portanto, mas tinha já alguns livros feitos, tinha ali uma que eu e o Thierry tínhamos feito, uma e havia ali já um riff e um beat. Foi de ouvir aquilo e realmente lembrei-me da conversa, e telefonei ao Vossa, mandei-lhe aquilo já com uma ideia, pronto, mais ou menos trabalhado e com espaço para ele enviar no texto. E deixei-lhe ali uns passos para ele reparar um pouco. Ele não queria, no princípio, mas eu depois volto a ver. E foi assim. Tu sabes de mim bem mais do que eu próprio sei. Eu tento, bem tento sair desse laço que me prende sempre a ti. Eu quero fugir, depois acabo por dizer sim. Fazes de mim refém, deixa-me estar longe de ti. É ilusão, e quando mais fujo, menos saio daqui. Não quero que saibas tudo o que eu sinto. O meu olhar revela que eu mento. Pinto um quadro sem ter cor. És tu que eu quero. Será que é amor? Sinto-me preso a ti como se tivesse algemas. Fazes-me mal à saúde e só me trazes problemas. Tomo medidas extremas, fujo de ti é melhor. Apago o teu telemóvel, mas sempre soube de cor. E acabo por ligar quando bate a saudade. Mais que uma necessidade, mais forte que a vontade. A verdade é que me fazes falta como chuva um jardim. Todas as estradas me levam a ti, és Roma para mim. Tu és a coisa mais linda, tu és cheia de graça. Tu és o meu ponto fraco, tu és a minha desgraça. Nego o que quero, mas zero não te resisto. No fim ganhas tu, mas ainda assim não desisto. Fazes de mim refém. Deixa-me estar longe de ti. É ilusão. E quanto mais fujo, menos saio daqui. Deixa-me estar longe de ti. É ilusão. E quanto mais fujo, menos saio daqui. Fazes de mim refém. Deixa-me estar longe de ti. É tarde demais. E quanto mais fujo, menos saio daqui. Curiosamente, o nome que vem a dar a gerar este álbum é numa faixa escondida. Deve ter sido, eu não sei, eu não tive participação nisso. Nesse aspecto. Foi uma decisão da Sony, do marketing, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que faria sentido um disco com os temas todos, não é? Uhum. Mas foi eu não sei se foi por decisão entre eles, e isso essa parte não coube a mim. Ora, mas para quem pega neste disco em CD e ao pegar na bolacha do CD, parece estar a pegar num disco em vinil. Tem aqui o cuidado. Aqui as estrias. Enfim, o Paulo Gonzo gostaria de ver também este disco editado mesmo em vinil. Talvez isso não. Esse disco My Request, que eu falei há pouco, houve uma edição em vinil. Sim, eu sei. Vinil, e na altura eu disse em vinil, porque o vinil nunca se esgotará. O facto é bom, eu se calhar sou um visionário. O ano passado e este ano está a bater os CDs nos Estados Unidos e em Inglaterra, pelo menos nesses mercados, não é? Exato. Portanto, não, e isso fazia sentido. Era um disco de blues, era um disco de soul, e portanto, e hoje em dia sai caro fazer isso, não é? Porque, mas fez-se e esgotou-se. Eu tenho um vinil desse. Portanto. Sou um feliz possuidor de um deles. Ah, bom, ótimo. Portanto, só lhe falta uma coisa, que é estar connosco aqui na Boa Nova para eu trazer ao pé de si para recolher o seu autógrafo neste disco. Ah, claro. Fica prometido? Fica. Então pronto, assim, o próximo destaque de emissão aqui na Boa Nova com o Paulo Gonzo vai ter que ser aqui em estúdio. Portanto, temos que arranjar a maneira disto acontecer. Claro, se quiser, eu dia 30 vou estar aí no povo. em albergaria, não é isso? É por aí que nós íamos. Vai estar bem perto aqui de nós, enfim. Já falámos deste álbum, falámos aqui de todas as circunstâncias que levaram a ele. Não queríamos deixar ele embora, precisamente face sobre este concerto de dia 30. O que podem esperar quem for à albergaria ver o concerto do Paulo Gonzo? Olha, podem esperar... podem esperar de tudo, quer dizer, podem esperar de quase tudo. Mas quase tudo irei cantar, isso é um pregado, mas vão esperar. É claro que estou a defender este disco e, portanto, é isso que. Mas para fazer um espetáculo ao vivo e se mostrar também peças do novo disco, tenho que fazer um set, porque aqui é um espetáculo ao vivo e tudo isso tem que ser ensaiado. Com entradas, com ligações, etc, etc. E com temas que eu não posso deixar de cantar nunca, porque senão sou morto ao vivo. Sim, é pedrejado, não é? Aliás, haverá músicas que, se não as cantar, nos ancores aparece alguém a pedir. Não chego a casa. Como o Jardim Proibido do Centro de Coro, falamos depois, o Leite Quase Tudo, enfim, o Sound Light também, curiosamente. E, portanto, há que ver luz e tocar luz, não é? O espetáculo em albergaria vai ser muito divertido. É um espetáculo novo, fresco. E vai ser, já que falávamos em comida há pouco, é um sortido de coisas, sabe? Já um dia lhe aconteceu, nestes espetáculos, alguém de repente lhe pedir, e bem alto, um tema que, enfim, já não toca há algum tempo, que já não se sente confortável, ou o Paulo ou a banda, e, enfim, e ter que ser? Ah, não, faço. Não, claro. Ah, é muito divertido. Isso é mais os ancores. Exatamente. Enfim. Ah, claro, claro. Também, enfim, eu também são 40 anos que permitem fazer as coisas também à sua maneira. Paulo, uma vez mais, agradecer-lhe a disponibilidade que teve aqui com a Boa Nova. Muito obrigado. E iremos encontrar-nos mais vezes, seguramente, ao longo de se Deus assim permitir, porque sei que virá muito e mais discos aí ainda para dar e durar. Pronto, eu agradeço que tenha feito este convite, queria agradecer. E queria dar um grande abraço, queria enviar um grande abraço e um milhão de beijos aos seus ouvintes. Apareçam dia 30 em alegria, lá estarei para dar um pouco de alegria a este momento um bocado inglório que tem acontecido aí pelas estradas, não é? E pelas serras. E eu, entretanto, dia 27 ainda vou estar no meu arena para o espetáculo. Precisamente. Nós, que a Rádio Boa Nova vai transmitir também em direto. Ah, ok. Boa. Então, e depois, portanto, ser 27, dois dias depois de estarem aí, apareçam. Vamos esperar todos, cantar um bocado, porque isso dá alegria e dá boa aventura. É verdade. Um abraço, Paulo. Um grande abraço. Eu não pedi que fosse tão perfeito, mas tens em mim esse raro efeito de me levar para lá do fim do mundo, onde me beijas devagar e me deixas sem assunto. É como ter a vida por inteiro, sentir na pele um doce formigueiro e apagar passado e futuro para fazer de cada agora um momento em estado puro. Diz-me, diz-me, diz-me, diz que já não há como voltar, só nos resta mesmo inventar as mesmas razões para ficar. Ela não fará um mundo de emoções. Cada vez que te tento explicar. Estendes a mão e fazes-me calar. Olho para ti e sei nada a dizer. Percebo que o agora é breve, que não há tempo a perder. Diz-me, diz-me, diz-me, diz que já não há como voltar. Só nos resta mesmo é inventar as mesmas razões para ficar. Diz-me, diz-me, diz-me, diz-me que não estou a delirar. Só nos resta mesmo